aluguei minha canção. Pra pagar meu aluguel, e uma dona que me disse que o dinheiro é um Deus cruel. A minha alma esteve à venda, como as outras do lugar. Só que ninguém me comprou, foi só eu que eis me pagar. Os anos deles são negros, como era ver o meu vale de lágrimas. Os anos deles são negros, negros, como era ver o meu vale de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. Eu não toco por música, hoje eu toco por dinheiro. Na emoção democrática de quem canta no chuveiro, faço artes pela arte, sem cansar minha beleza. Assim, quando eu vejo corpos, lanço logo as minhas pérolas. Os anos verdes são negros, como era verde o meu vale de lágrimas. Os anos verdes são negros, negros, como era verde o meu vale de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. Negro.